7 0, pushback acionamento autorizado, chame táxi. Camarada, táxi, go on the 7 0. O Air Force Gal 024, clear for push and start, report for taxi. Escrito, push and start, report for taxi, Force Gal 024. TAM 3891, bom dia, sua identificação autorizada a chegar da Bonf, desça para 4.000 pés, ajuste no 014. Deixa as cores, entra 4.000, a chegada da Bonf, Controle Salvador, boa noite, 868 decolou, sai da PUCA, cruzando 1600, tá? Boa noite, 68, contato radar, sai da PUCA, submanter nível de voo 230. Direto 230, boa noite, 68. Azul 4062, desça para 2.000 pés, ajuste no 014, autorizado a sinal LS, após estabilidade. 1014, desça para 2.000, autorizado LS, azul 4062. Azul 6908, complete a final, chame torre 118 de São Meia. 118, boa noite. Salve, boa noite, 098. Boa noite, 098, boa noite, prossiga. 390, nação. Eu tenho o 370 autorizado, o senhor aceita? Aceita. Ok, está autorizado Natal, nível 370, via Pesolu 10 até o destino. A decolagem dá 10, primeira curva à esquerda, subida é a Poca, transição Zipar, controle 120 decimal 8, acione 5471. Autorizado Natal, 370, Pesolu 10. Decola pista 10, coroa esquerda, PUCA, Zipar, 1208 controle, transponder 5471, ou 1098. Correto, gol 1098, chame para o push e acionamento. Sim. Solo gol 1170 para o táxi com 47 na bordo, 440 autonomia, pegando o solo. Gente, o 1170 livre o táxi à direita e no ponto de espera da 10, 186 torre. Direita, ponto de espera 1862, igual 1170, boa noite. Boa noite. Gol no 868, chame Centro Recife, frequência 12545. 12545, uma boa noite. Boa, boa. Azul, 6908, livre. Boa noite, Azul, 6908, livre, o táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa, chamada antes da Juliette, Azul, 6908. Salvador, boa noite. Gol 170, saída pouca, né? Você escuta. Salvador, Portugal 0247. Ok, vai Portugal 024. Clear taxi via apron 1 and taxiway India. On routing point 1810, contact tower on 118.6. And good night, sir. Sim, vai April 1, to India, to holding point 1116, and the tower 118.6, boa noite, obrigado, é Portugal, viva do Fá. O Azul 6908, mantém a posição antes da Juliette. Vai manter a posição antes da Juliette, Azul 6908. Azul 4062, Bom Pouso. 4062? Azul 4062? Papel Romeu, Romeu Sierra November, identifica, chegada Bom, desça para o 050. Boa noite, gol 073-73. 073, prossiga. Autorização, Guarulhos, 773. Ok, aguarde o plano chegar no sistema. Assim que chegar, eu chamo o seu pra poder. Tudo coisa grave. O Azul 6908. Após o A330 da Portugal, prossiga para o pátio 3, A posição é a 04 do parte 3. Após o SAP, parte 3, posição é a 4 mesmo? Afirmativo. Obrigado. Nada. Salvador, boa noite, bom dia, Azul 4062, livrou. Bom dia, Azul 4062, livre táxi Alfa, Juliette, para o Pátio 3, a posição é a 07 do Pátio 3. Alfa, Juliette, Pátio 3, posição é a 07, Azul 4062. 890. Papa Romeu Serra November 4010, ajuste 903. Até 4000, ajuste 4000. 1170, Recife 2545, alterna 1345. 2545 ou 34? 134.5. 34.5. Ou melhor, transição Caju. O controle 120 decimal 8. E o transponder 5475, 3152. Autorizado nível 330, Maceió. Pista é 10, curva esquerda, Fuca, Caju, pela Upwind 58, Morado. 1208 e 5475, 3152. Correto, Tan 3152, chama para o puxa e acionamento. Azul 4062, solta. 4062, consiga. Ok, a sua posição mudou, agora é a 03 do Pátio 3, ok? Seguinte, posição 3 do Pátio 3, Azul 4062. Salve Salvador, gol 10098, puxa e acionamento, portão 05. Ok, gol no 098. Só mais um instante para iniciar no 05, devido a uma Embraer da Azul, vai ingressar em mais 2 minutos na Juliette. Só mais um instantinho. Ó, United, Portugal, 024, passing 1,500 feet, one Puka departure. Portugal 024, ready to contact the departure, climb for level 350, Puka departure. Puka departure, climb for level 350, Portugal 024. 098, Leary Push, acionamento, chame táxi. Mara para o táxi, gol 9098. Fala, gol 9098. Prossiga. Temos que abrir o porão aqui, senhor, mais de 3 a 5 minutos, ok? Ok, chame quando pronta. A gente vai parar pronto, gol 9098. Puxa acionamento 0098 da Gol Salvador. Afirmativo, autorizado, chame táxi. O 098. Vai valer o táxi, gol 0098. 3898 estabilizado. Completa com a torre 186, bom pouso. 186, obrigado, bom dia. Portugal 024, any chance direct to Nepal? Standing by Portugal 024, we appreciate. Da 3152 para o Pico Chivec, instrumento na portão 612. Autorizado, da 3152, chame táxi. Demorar, da 3152, autorizado. Eu queria a autorização do voo 9076. 9073. Ok, confirme o destino, senhor. Guarulhos. O 9073, ainda não possuímos e na lista de planos repetitivos não consta esse plano aqui para hoje. Inclusive no nosso registro aqui de movimento, essa aeronave já decolou. O senhor poderia checar com a companhia? Com certeza, cara. Vamos fazer já que retorno, obrigado. Nada. Estabilizando no localizador o Rodeio Serra, nós também. Completa com a torre 18-6, bom pouso. 18-6, grato, boa noite, Rodeio Serra, nós também. 0098, tá com 116 a bordo, 12h38, Maceió, Salvador. Chega Afirmativo, no 098, prossiga o táxi em frente, via Pátio Índia, ponto de espera da 10, 186 Torre, boa viagem. Ok, aí Pátio Índia, 1860 Torre, obrigado, boa semana aí, 10098, gol. Igualmente. O voo 9073, o solo novamente? Prossiga, senhor, escuta. Ok, o movimento que observamos aqui também ontem é a decolagem desse voo para Guarulhos ocorreu após a reabertura da pista, pois a mesma está fechando aí para o serviço de desemborrachamento e creio que esse voo seja para depois da reabertura, ok? Matheus, certo, cara. É às 4h15, Zulu, daqui a uma hora. Até que hora, cara? Até 7h15, de 4h15 a 7h15. Obrigado. Nada. Voltando 3891, livrou na sua escuta. 3891 no livro de táxi em frente, chame antes da Juliette. Táxi em frente, chamará antes da Juliette. 3891. 3892 para o táxi, POB 102, 2 horas de pista, alterna Natal, tá? 3152, está livre o táxi pelo pátio e Índia, ponto de espera da 10, chame a torre 186. Pátio, Índia, ponto de espera 0-2-4, call Recife 1-2-5-4-5 or 1-3-3-4-5. 1-2-5-4-5, 1-3-4-5, Portugal 3891. Ok, está 3891. Observe o Airbus da companhia, taxiando o empate após, prossiga para o gate 2. Observar a mais, após, prossegue para o gate 2, está 3891. Serra November, livrou. Papá Romeu, Romeu, Serra November, livre o táxi Alfa e Juliette para o pátio 3, fique atento ao sinalizador. Alfa e Juliette para o pátio 3, Serra November. Fica atento ao sinalizador nas proximidades da posição 01 do pátio 3. Petrolina 300, informação aqui. Viu 4298, qual o horário do plano? Foi passado uma DLA para 0322. Contato radar 370, sai da PUCA. 370, PUCA, 098. A gente chegou aqui no sistema, a sua DLA foi enviada depois que o plano venceu. A gente está em contato aqui com o centro. Aguarde só um instante, ok? Ok, estou na sua disputa. Localizador. Pode guardar a sua? Negativo. Azul 4298, cópia. Escuta, obrigado. Ok, autorizado Petrolina, nível 300, via UP Zulu 20, até o destino, decolagem da 10, curva à esquerda, subida Momo, transição Flock, controle 120 décima 8 e acione 5424. Azul 4298, chama para o push e acionamento. Azul 1098, autorizado pelo centro direto de Parda, presente. Direto de Parda, 0098. Azul 4298, tá livre, chame para o táxi. Zero 098, Recife 2545, alterna 134.5. 2545, 345, aqui. Pelo 52, suba e mantenha o nível 230, restrito pelo centro Recife. 230, restrito, tá? 3152. Chama mesmo na frequência 12545, alterna 134 para 1.5, 3152. 2545, 345, tá? 3152. Táxica do 4298. Alterna Salvador com 2 horas e 15 e 9 e 1 a bordo. Táxica do 4298, leia o táxi à direita, ponta de espera da 10-1862, boa viagem. Direita, ponta de espera da 10-1862, obrigado e uma boa noite. Lá 6258, está livre, LS, reporta estabilidade. Porta, galera, de perto. Bom, 9073, tá pronto pra cópia Guarulhos? Afirmativo. Zero Guarulhos, nível 380, via UP Zulu 10, ou melhor, desconsidere UP Zulu 10. A decolagem será da 10, primeira curva à direita, subida da El, após da El, Leda. E em Leda, voa direto Bridge. Em Bridge, acende ao nível 400, inicialmente o 380 autorizado. Após Bridge, acende ao 400, intercepta UP Zulu 16 até Belo Horizonte. Após Bravo Hotel Zulu, direto Trive. E após Trive, Poços de Caldas. O controle 120.8, transponder 5505. Junta autorizado 380 inicialmente, após o 400, vamos decolar da 10 na saída da El, meia da Brise, após o Brise, depois o Luno meia, até BHZ, direto Trive, direto Ponto de Caldas. 208 controle, 505. Afirmativo, o 9073, o nível 380 estará autorizado até Bridge e em Bridge acende ao 400. Positivo, 380 até Bridge após 400, obrigado. Ok, correto o cotejamento, chama para o push e acionamento. Comandante. Instrução para 250 mais. Romeu Serra, novembro, bom dia, tá pronto para a cópia, Brasília? Pronto para a cópia. Autorizado, Brasília, nível 400, via P Zulu 17 até Formosa, após direto Brasília. Decolagem da 10, curva à direita, subida é a Arbor e após é Lefa. Controle 120.8, transponder 5503. Isso, 100. Autorizado, Brasília 400 de Abraão do Lula. É famoso, então, certo. Decola da 10, com curva à direita. Arco, Ele apoia a gente e alerta. Controle de saída 1208, 5503, 1209. Correto, Romeu Sierra November. Chamo para o acionamento. Chamo para o acionamento. Salvador, boa noite, Azul 4298. Azul 4298, contato radar da colagem, suba para o 300. Devido à separação de um tráfego em emergência na terminal, o senhor inicialmente voa na proa 20, aguardando a proa de flock, o Azul 4298. Ok, subindo para o 300 na proa 20, aguardando proa de flock, Azul 4298. Confere, grato pela cooperação. 3307 na escuta do controle. 3307, bom dia. Ô Salvador, alta 3307. 307 na frequência 120.8. Controle Salvador, o TAN 3307. 3307, desça para 3 mil pés sem restrição na chegada a Bonfi. Matiu, 3 mil sem restrições na Bonfi. Posso pegar o contrato com o Recife aqui? Sim, será informado ao mesmo. Obrigado. Informa também que está com emergência a bordo. Passageiro do sexo masculino, 82 anos, diabetes, pressão baixa, lábios arroxeados, ok? Sim, tiramos coordenar com a torre, apoio em solo 3307, apenas confirmando que só declara emergência, confere? Permitiu. O 3307 prossegue na chegada, é o número 1 no momento. Desculpa, Salvador, confirma? Só prossegue na chegada, descendo para 3 mil sem restrição e estamos coordenando com a torre, apoio em solo. Ok, obrigado. Estabilizou 62, depois do chamado. Torre 18-6. 18-6, boa. O 3307 está cruzando 10 mil pés, o senhor tem condições de prosseguir? Tem condições, só é 3307. Sim, desça para 2 mil sem restrição, 3307. 2 mil sem restrições, só é 3307. TAN 3307, já coordenamos com a torre, o apoio em solo 3307, está livre LS, a porta estabilizada. Ok, pensa, 3307. O Azul 4298, confirme a proa ideal para a posição flag? É 348. Autorizado na presente, a proa de flock para o Azul 4298. A proa do flock, Azul 4298. Controle, o TAN 3307 informa que vai manter o nível agora o 090, porque teve informação, a gente acabou de checar aqui o NOTAM e parece que o aeroporto fica fechado durante tempo, não é isso? Afirmo, a pista fica fechada das 40415 Zulu, o TAN 3307. Ah, tá ok. A gente tá vendo aqui se de repente prossegue para Aracaju, é, devido a esse problema, solicita manter o 80 por enquanto. Gente, mas o passageiro passando mal, não tem prioridade? Não tem, só está só coordenando aqui, ok? Gente, o TAM 3307... Você vai prosseguir ou vai para alternativa? Que já foi solicitado para o insolo. Tá ok. Está coordenando aqui e já te responde, ok? Está vendo junto à companhia também. Gente, agora 4 milhas para Duna. Gente, pode fazer uma espera aqui em Duna? Então prossegue para Pelo e faz espera em Pelo, tem o 3307. Tá, então vai retornar para Pelo e faz uma espera em Pelo, tá? 3307. Meu Deus. Então, 3170, consegue me descer? Aguardo, 3170, mantendo 80. Alô, Xanai 62, 58. Xanai 6258, boa noite, bom dia, livre o táxi via Alfa e Juliette, o gate é o 05. Alfa Juliette, 05, obrigado, mano. Alô, Papa Romeu, Romeu Serra, Romeu, para estacionamento, pode ir. November, está livre, o acionamento chame táxi. Fala Salvador, muito bom dia, é o voo 9061. Por gentileza, autorização de tráfego, se for possível, só a coordenação do voo para Guarulhos. Chegou 9061. O senhor poderia me confirmar o horário de decolagem ou de calço fora? O nosso horário vai ser 1h10 local, 4h10. Como é um voo extra, já estou pedindo autorização para verificar se o senhor tem um plano aí. Ok, o senhor tem ciência do NOTAM para as 4h15 fechamento da pista para desemborrachamento? Positivo, por isso mesmo é 4h10 horário de decolagem. Entendi. Muito obrigado pela informação. Ok, vamos checar aqui o plano, aguarde um instante a cópia. Tá bom. Muito obrigado, de qualquer coisa a gente sempre tem tempo para poder executar, mas acredito que a empresa executou o plano. Afirmativo, chegou agora, tá pronto para copiar? Copia. Ok, tá autorizado então Guarulhos, o nível 400, via rota do plano, subida é a Dael, após Dael Leda e após Leda Bridge. Prosseguindo na Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte, após direto Trive e após Trive direto Poços de Caldas. O controle 120 decimal 8 e o transponder 5507. Estou na proa de Pelo e efetuo espera na posição Pelo. Ok, está voando a proa de Pelo, informa que a espera naquela posição vai ser com ostras a curvas à direita, ok, o da 3307. O TAM 3170 nesta proa, desça para 2000 pés, ajuste 1003. 3003, na proa, TAM 3170. O TAM 3307, o senhor tem como agilizar, pelo menos, para dar uma posição para o controle? Sim, sim, senhora, já vai agilizar. Porque o senhor declara na emergência, o senhor tem prioridade para o pouso. Temos duas aeronaves ingressando na terminal, inclusive a aeronave da companhia, e eu solicitei a redução por conta da emergência do senhor. Afirmativo, o TAM 3307, em função do fechamento da pista do aeroporto de Salvador, solicito da presente prosseguir para Maceió, o 3307. Gente, e o passageiro passando mal? Está sob controle, senhora. Não tem condições de chegar em Maceió. Gente, então o TAM 3307, na próxima vez que o senhor declarar a emergência, a gente teve que efetuar duas... coordenações com o Centro Recife devido à aeronave do senhor, solicitamos apoio em solo devido à emergência que o senhor declarou, entendeu? E agora o senhor está prosseguindo para a alternativa. Afirmativo. Porém, quando foi declarada a emergência, nós estávamos cientes do fechamento da pista de Salvador. Se eu pousar em Salvador, eu vou ficar com 160 passageiros no chão. Em função do peso estar sob controle, eu continuo declarando a emergência e solicito prosseguir para Maceió. Eu peço desculpas pelo inconveniente, infelizmente a gente não tem como gerenciar todos os fatores aí. assistente. E o passageiro agora está sob controle. Ele continua passando mal, está sob controle. Dá presente por escrito approach Maceió e prossegue para Maceió. Assistente, o senhor vai subir para o nível 150. Confirma a proa direta para Maceió. Só um minuto. 3170, voa Duna, está presente, descendo para 2000 pés. Duna, 2000 pés, está 3170. Proa ideal para Maceió, 067. Gente, o senhor prossegue direto para Maceió, da presente, e subindo inicialmente para o nível 150. Estimativa, proa de Maceió, 150, está 3307. Isso é uma vergonha. O 1172 identifica a chegada a Mari e desce até o 050. 050 Mari, gol 1172. Aguarde. Gol 9073, solicito táxi POB 80 a bordo 8350 Galeão. Sente Gol 9073, livre táxi pelo pátio e Índia, ponto de espera da 1018-6 a torre. Gol 9073, livre táxi pelo pátio e Índia, ponto de espera 1018-6 é Gol 9073, boa noite. Salvador, o Romeu Serra Léo, Pátio 3 acionado para visitar. Com 7 a boa, 4 horas de autonomia, alternado Belo Horizonte. Qual alternado, Belo Horizonte? Olha aqui, Uberlândia. Serra Brava, uniforme. Gente, Uberlândia. Livre o táxi pelo Pátio 3, chame para ingressar no principal. Livre o táxi, Pátio 3, chamada para ingressar no principal, não tem. Via Pátio Índia, ponto de espera da 1018-6 torre. Via Pátio Índia, ponto de espera da 1018-6. Então, 3307? Escuta. Ah, tem como o senhor checar o passageiro pra ver como é que ele está no momento? Matheus, acabou de ser feito, continua estável. Gente, e os sintomas que ele estava antes, quando o senhor declarou emergência, era sintomas de diabetes? Não, segundo uma enfermeira que estava a bordo, os lábios e as periferias estavam ficando arroxeadas e a mesma suspeitou de um ataque cardíaco, por isso da declaração da emergência. Porém, a mesma voltou atrás, disse que a pressão melhorou um pouco, mas ele continua com dificuldade e quando, enfim, está com dificuldade de respiração, está pálido, mas as periferias melhoraram. Então, no momento ele está estável? Afirmativo, no momento ele está estável, porém, a necessidade de pousar, ele não, na avaliação da enfermeira e da tripulação de cabine, ele não tem condições de prosseguir o voo da São Paulo. Tem de alternativa do plano 3307 é Maceió. Afirmativo, Maceió. Estou passando 140 para 50 no momento, na frente de Maceió. Seja autorizado pelo Centro Recife o nível 230 como final. Afirmativo, 230 como final, está subindo, está 3307. Gol no 172, desça para 2000 pés, ajuste 1013. 2000 pés com 1013, gol 1172.